Tango Eco Zulu November, agora em contato radar a 60 milhas, Salvador, na Torre Farol da Barra, retorno descida. Na Torre Farol da Barra, desça para 1.510, o ajuste 1013, o Eco Zulu November, reporta atingindo. Autorizado, Eco Zulu November, direto para o Itapuã, descendo para 1.510, o ajuste 1013, reporta através de Iguaçu.